Está no ar o Incluindo Histórias, o nosso espaço para compartilhar experiências. Boa tarde, estamos aqui para mais um Incluindo Histórias e hoje a gente vai falar sobre educação popular e a experiência enquanto resistência de arte e cultura. E a gente recebe hoje o Werber, que está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre as experiências que ele constrói na educação popular. Ele é da região de BH, formado em Direito pela PUC Minas BH, e ele participa como organizador do cursinho pré-vestibular ministrado gratuitamente no aglomerado da Serra, pela Associação Graça Saboia, que foi criada para fomentar com a proposta de emancipação social através da educação. Temporariamente, ele está atuando na Cáritas, com suporte jurídico e social aos atingidos da barragem do Fundão, né? Boa tarde, Werber, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, prazer estar aqui contigo. Então, essa proposta da educação popular que ele constrói em BH é um cursinho, né, Werber, que você vai falar um pouquinho pra gente nessa conversa, no aglomerado da Serra, e pelo que a gente entendeu um pouco da proposta, ele vem com essa ideia da inclusão social, né, e essa proposta da emancipação social. Eu queria, Werber, que você trouxesse pra gente, que você apresentasse assim, um pouco mesmo, como se deu a formação do cursinho, como funciona, como participa, que você trouxesse um pouquinho pra gente. Uhum. O cursinho, né, ele é uma proposta que me foi apresentada pelo Felipe Saboia, que é o coordenador gestor do Centro de Referência da Juventude, né, Belo Horizonte, além de atuar em outros movimentos. E sempre tive esse sonho, né, de fomentar esse acesso à universidade. Fui a primeira pessoa da minha família, né, a entrar na universidade e sempre achei que eu tinha que promover uma abertura de espaço, né? O meu acesso, ele não poderia ser simplesmente individual, ele tinha que ser compartilhado. Principalmente nessas zonas periféricas da cidade que não tem acesso a ensino, principalmente das universidades públicas. E aí, Saboia já fazia o cursinho no CRJ, e aí eu organizava junto com ele e tal, ajudava a estruturar algumas coisas. CRJ, que é o Centro de Referência de Juventude de Belo Horizonte, né? Isso. É um espaço, né, que foi criado para atender essa porta da juventude. E aí teve um processo de luta, de ocupação, porque não estava sendo cumprido ou planejado. E hoje o CRJ é talvez uma das referências nacionais, assim, da porta de juventude. E o cursinho era feito lá. E no final do ano passado, 2017, de uma forma abrupta, assim, o cursinho foi levado para a Serra, no intensivo, e aí já deu certo, a galera colou e tal. E esse ano a gente pensou em estruturar de forma melhor, assim, já dentro do projeto da Sagaz mesmo, que é uma associação que vem para, primeiro, homenagear, né, a mãe de Saboia, a Graça Saboia, que foi uma militante do movimento negro, de esquerda social. E aí a associação vem com essa pauta de emancipação popular através da educação. E aí a gente levou o cursinho para a Serra. A gente mantém ainda no CRJ, mas o foco tem sido na Serra, e a gente pretende expandir em outras periferias, tal, porque estava centralizado demais, né? E aí nosso público, o alvo, né, que a gente quer fomentar, o espaço, o lugar que a gente quer dar voz é a periferia. Então a gente tem que estar dentro da periferia, não fora dela, né? A gente não quer centralizar a periferia, a gente quer se descentralizar, na verdade. E aí a gente começou o cursinho lá na Serra, e tá sendo um ótimo, assim, uma experiência incrível para todo mundo, né? Processo de construção. Sim. Os erros e acertos, eles vão surgindo com o tempo. E foi meio que nesse impacto que vocês foram para a Serra mesmo, ou era uma coisa que vocês já estavam planejando? Não, pelo que parece, não, né? Ah, uma tudo muito intenso. Aconteceu, né? Pelo que você falou da intensidade. E tá ocupando a Serra. Tem diferenças, né, assim, do centro de Belo Horizonte, assim. E você vê que tá sendo positivo, que... Tá sendo incrível, né? É uma outra experiência, assim. Tipo, quando você vai pra lá, quando, né, o público, né, a composição das salas, né, as realidades que envolvem, né? A gente tinha um problema que era, apesar do curso ser voluntário e gratuito para quem acessava, o próprio deslocamento, né, para o cursinho já era um problema, porque as pessoas não conseguiam sair da zona periférica para o centro da cidade. pelo preço do transporte público, pelo sistema de repressão social que existe, né? E na Serra, esse acesso foi facilitado e a realidade é outra, assim. Tem dia que a gente está dando aula e recebe mensagem de aluno falando que não vai poder ir à aula porque ouviu tiros na rua e está com medo de voltar, ou então volta tarde, né? Então tem toda uma questão, assim, que envolve, né? Sim. Vocês fazem, vocês conseguem ter essa análise mesmo da realidade social que o aluno está inserido, que é a proposta da educação popular mesmo, que a gente está aqui para conversar, né? Entender, de fato, como que essa educação popular se manifesta e como a gente consegue e pode construir essa educação popular, que é um movimento a gente também tirar essa visão mercadológica que a educação que a gente vivencia traz, né? De em grande escala, assim. E de como isso influencia na nossa formação mesmo e na nossa constituição do ser social que está inserido dentro dessa sociabilidade. Então, assim, essa motivação, pelo que você falou, veio do Saboia, né? E ele já tem um tempinho que ele iniciou o processo de desenvolvimento do cursinho. Você entrou meio que já no processo. Como que foi? Já tinha um tempo que ele fazia, mas ainda está tudo muito novo, né? É uma coisa muito grande, né? Então sempre vão surgindo novas demandas. Mas já tinha esse cursinho que começou no ano passado. E esse ano foi um ano mais pensado, a gente, né, fazer um extensivo na Serra, dialogando com a direção da escola. Aí a gente faz o curso numa escola, né? Que é a Escola Municipal Professor Edson Pisani. Que é uma escola que tem vários projetos, assim, muito massa, escola integrada e tal. Então já tem uma estrutura com a comunidade que é muito boa. E aí a gente faz esse cursinho lá, com os professores e tal, que são voluntários e tal. Mas o cursinho surge dessa nossa preocupação com a ineficácia, né, das políticas públicas. A gente sabe que o próprio processo de seleção, né, é um processo seletivo mesmo, né, em todo literal. Sim, né? Sim. Entra quem é feito para entrar. O Enem, né? O Enem unificou toda essa injustiça que eu mesmo experimentei e eu tive o privilégio, né? Eu acho que é um privilégio ter feito cursinho para vestibular, e foi fundamental para ver matérias que eu não tinha nem tido contato, né, na escola. E vem dessa demanda, assim. Uma demanda que surge primeiro ali desse genocídio, né? Da juventude pobre negra, que é uma pauta que a gente se confronta o tempo inteiro, né? Nossos corpos, eles são trespassados por essa guerra, né? A gente sente na pele, literalmente, isso, né? Esse corte de morte que é feito dentro da nossa sociedade. E a educação talvez seja um mecanismo de empoderamento, assim, no seio dessa, né, sociedade civil que se construiu. Porque a partir do momento que a gente tem o poder de contar a nossa própria história, a gente começa a escrever nosso destino, né? E a nossa história nunca foi contada por nós. Isso, um processo de colonização, a história da periferia, né, da cultura afro-brasileira, ela nunca foi contada por nós mesmos, né? Não está no livro de história, tá? E a partir do momento que você cria uma história, você estrutura o poder. Não é à toa que a gente tem um mundo, né, branco, um mundo hétero, né, um mundo patriarcal, porque é um mundo que, uma criação de mundo que descende desse domínio de poder. Então a gente pensa nisso, assim. Através da educação a gente cria mecanismos de tomada mesmo de lugar de fala, de, né, essa contação de histórias, assim. Sim, inicia esse processo de se construir essa educação mesmo, também nessa perspectiva de afetividade também, né? De entender do sujeito que está participando desse processo de conhecimento, se reconhecer nesse espaço, do que está transmitindo também, de entender essa transmissão coletiva, entender que são participantes dessa história que estão sendo construída, né? E eu acho que é essa proposta da educação popular que a gente vai conversar hoje e que o cursinho da Serra promove, assim, nas ações dele. E que é a educação popular que vocês constroem, né? Eu acho que a gente conheceu o Werber, agora recentemente Mariana, tá sendo muito incrível estar perto dele, ver essas experiências que ele tá construindo. E a gente conversou mesmo, né, sobre essa perspectiva da educação que traz esses elementos que a gente às vezes não tem na educação que a gente vivencia e influencia mesmo até nesse processo nosso mesmo de estar na universidade, de entrar na universidade de um sistema de seleção que não atende, que não comprova as nossas afirmações e as coisas que a gente passou pelo ensino médio, né? E de ser um espaço mesmo de aumentar a segregação, a discriminação e de várias pessoas serem impedidas de estar nesse espaço que é a universidade, que é um espaço que a gente acredita que é um direito social, né? O direito à educação. E eu queria entender também, eu acho que as pessoas que estão ouvindo também, como que se dá o desenvolvimento assim na prática. Vocês têm parcerias? Como que funciona assim? Então, a gente ficou no paradoxo, né? Porque a gente precisava regularizar a associação e aí tem toda uma questão burocrática, mas ao mesmo tempo a gente precisava que o cursinho andasse, né? Então a gente tinha que fazer de alguma forma. E a gente tem feito assim através de um trabalho heróico assim do Saboia, que movimenta, que faz, né, os corres assim de mobilizar professor, de conseguir espaço, de conseguir o apoio que os alunos precisam, material pedagógico e tal. E aí que entra a associação. É nessa estrutura, né? Nesse processo de estruturação que a gente ainda não tem, que a gente vai construir, saca? Financiamento, né? Parcerias, criar uma estrutura para isso. E uma educação popular que não se limite só à escola, né? A sala de aula, ela que transborde por isso aí, para a rua mesmo, por espaço público, em outras manifestações. O cursinho é nosso principal, digamos, produto, né? Não um produto mercadológico, mas um produto de uma intenção. Mas já existe toda uma perspectiva da gente ampliar nossas ações, nossas atuações. Projeto que não tende a se limitar só à sala de aula. Por enquanto é isso, a gente mobiliza os professores, normalmente vão na brodagem, né, como a gente diz. A gente consegue financiamento através de alguns apoiadores, pessoas físicas normalmente, que compram a ideia, acham massa, e aí eles financiam alguns professores com transporte, alimentação. E é isso, assim. A gente tá criando assim os mecanismos para a gente conseguir ter essa estrutura, né? Não tem como você não estrutura, né? Você não consegue ampliar. E a nossa ideia é ampliar muito mais, assim, fazer uma criação que seja horizontalizada, né? Com os próprios alunos sabendo quais são as demandas, quais. A gente tem uma ideia de criar oficinas aos sábados, que serão oficinas multidisciplinares, onde as demandas serão todas os alunos, assim. Desde assessoria jurídica, psicológica, assessoria econômica, a gente pretende ir construindo com o tempo, né? Sim. Assim, depois dessa introdução que a gente teve, né, que agora a gente teve um aparato para começar a entender a educação popular, a gente volta agora também para discutir um pouco sobre a arte, sobre a cultura, sobre essa incidência dessa educação popular. E eu queria deixar um espaço agora pra você indicar um filme, uma música, para que as pessoas que estejam ouvindo também conheçam e possam escutar, e a gente vai transmitir no programa para as pessoas ouvirem. Uai, né? Bem mineiro, né? Tem uma banda assim que eu gostaria de indicar sempre, do espaço que eu posso indicar, que é o Berimbau, que é uma banda de BH muito massa e que resgata muito da cultura, assim, tem um trabalho, uma homenagem incrível, o último CD, às matriarcas, né, das comunidades quilombolas. Mas tem uma música específica que eu acho que tem sido um hino, assim, pelo menos pra mim, que chama Pedagoginga, que é do Thiago El Ninho, que, né, o próprio nome, ele já trabalha essa ideia, né, da pedagogia, né, com a ginga, né, toda essa corporeidade africana, assim, e é uma música que vem bem alinhada. Então eu acho que essa seria. Sim, então a gente vai ouvir Pedagoginga do Thiago El Ninho, né? Isso. E a gente volta pra conversar mais sobre essas questões de arte e cultura dentro da educação popular. Orumilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que que o impossível não era improvável. E o que não era tranquilo se fez favorável. E uma hora vocês vão ver o inevitável. Nossa fé é imensurável e transformador em motivação. Pra superação, tanta humilhação. Atravessar o oceano pra trampar na sua plantação. Café, algodão, cana, escravidão. Alforrear o nosso corpo, mas deixar a mente na prisão. Não, abre logo a porra do cofre. Não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta a minha história. Na verdade, me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum. Zum, zum, zum, capoeira mata um, mata mil. Pedagoginga na troca de informação. Papo de visão, nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução. Evitar a fadiga, não dar um passo em vão. Quando todo campo de conhecimento é válido, só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve. Levanta-se a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto, mesmo que o sistema não releve. Não é leve não, mano, pesado pique um fardo. Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor. Mas se tem coisa que a escola não me ensinou, é que o amor é indispensável em qualquer lugar que for. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Vou te falar em um lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena, mas do que informa, te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez. O que que o hip hop fez? Veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu. Nasceu vencendo o apartheid no ventre. Vive quem sabe sempre olhar pra frente, certo? Livre com toda vez a esperar. Conta meses a esperar pra respirar. Mais um nessa diáspora. Com três ouvi a bólvora. Com quatro pai no mar verá. Cinco primo preso, qual perspectiva haverá? A nove do plantão disparará e opera lá. Mas pensa menor de dez, o júri absolverá. Se envolver era pra coroa não piorar. Deus escutará no raio, será? Na escola não ensinaram a orar, mas aprendeu a contar. E ponto é fácil, 600 por semana. Piscou, tem 13 agora. Vai comprar até kit novo e comemorar. Mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá. Pra tua mérito ou fazenda, meu verso fagulha. Porque tinha só 16, tem 584 na pura. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo voltamos. Agora a gente vai entrar mais também, né, nessa perspectiva da arte e cultura, né, que a gente falou no início do programa. E eu queria, o Verbe, que você falasse pra gente a questão da resistência mesmo, dos movimentos de BH, e pelo que a gente já conversou, que eu queria que você trouxesse pra gente aqui também, a resistência enquanto você é participante do movimento de rap, de... grafite, né, que você falou, né, essa questão também de estar com a arte ali como objeto de resistência, assim. E como você tem visto isso na educação popular? Você já disse mesmo, né, que vocês têm essas propostas de fazer essas oficinas e que fazem parte dessa construção dessa educação popular, né? Queria que você falasse pra gente, assim, como que você vê a arte como facilitadora nesse processo da educação popular, assim. Uhum. Eu acho que a arte já é o próprio mecanismo, né, da educação popular. Ela é a própria feitura dessa educação popular, né? O professor que está ali com a didática pedagógica é um artista, né? Como ele consegue passar e tal. E esses movimentos, eles definem muito bem, né? São movimentos de resistência, né? Movimentos artísticos de resistência. Dessa questão crítica, dessa questão de uma voz que não é escutada e que através dessas manifestações ela é ouvida, né? O picho, né? O picho na parede, esse picho que incomoda, né? Proprietário, né? Da propriedade privada, ele vem muito nessa linha, né? Um muro branco numa cidade completamente injusta, ele inicia uma injustiça, né? Se nós, as pessoas, veriam uma cidade completamente limpa e maquiada e não perceberia os confrontos que tem ali. O grafite, ele tem essa questão, né? A arte, de forma geral, né? A gente pode pensar o hip-hop como um movimento fundamental no começo da década de 80. Vem ali, né? Mas principalmente 80 e 90, como um movimento político-social que uniu... os imigrantes ali do Brooklyn, que não eram os americanos, que se lutavam entre si e criou uma força. O rap vem daí também. Então são todos movimentos de luta. Em BH tem sido assim, um movimento de resistência nos espaços públicos. Nessa última gestão, a repressão policial, ela tem sido forte, né, através de um discurso de segurança pública, né, baseada no medo. Tem sido muito convencional nos tempos atuais. Tem havido repressão aos movimentos. E acaba que alguns espaços, né, a gente consegue resistir. O centro de referência é mais ou menos isso, né? É um espaço que acontece várias exposições das mais variadas artes. Então, esse é o lugar que tem acontecido. Mas na rua é sempre resistindo, assim. Sim. E você acredita mesmo nessa arte como contribuinte mesmo, nessa educação popular, assim. E é engraçado você falar sobre essa questão dos muros, né? Como que a escola acaba sendo um espaço meio... engessado, né, o espaço físico, os muros brancos, as grades, né, e de como a educação popular vem com essa perspectiva mesmo de dar cor, né, ao espaço físico, dar cor à educação, dar cor ao processo mesmo, né? A transmissão, assim, do conhecimento e a recepção desse conhecimento que vai transcender, né, que vai entrar nessa emancipação social que a educação popular traz. Eu acho que Paulo Freire, sendo um dos grandes autores que constrói e desenvolve a educação popular, fala muito disso mesmo, né? De uma leitura do mundo em que o sujeito que participa desse processo de conhecimento se encontra como participante ali mesmo, né? Se encontra como presente nesse espaço. E não é uma educação que foca também, né, simplesmente em decorar o que está sendo passado, né? Mas de reconhecer de fato a significação do que está sendo colocado, de conseguir fazer essa referência, de sentir a educação como esse processo mesmo, assim, trazendo esses elementos que a gente pode confirmar que é educação, né? Que a arte é a educação e dá para trabalhar junto. Então, acho que é muito propositivo a gente levar para um espaço de resistência, né, a educação popular. E trazendo um pouco agora, né, a gente vai falar um pouco de Mariana. Agora que você está em Mariana, como que está sendo para você estar ocupando esse espaço? Que é um pouco diferente, assim, o que você está achando? E também queria entender um pouco as suas expectativas, né? Até para se pensar em educação popular, até para se pensar esses movimentos de resistência, né? De arte e cultura. Mariana, a gente sabe que é uma cidade que constrói arte, que constrói cultura por grupos de resistência, né? Um deles é o Sarau Invasor, Batalha das Gerais, que já esteve aqui com a gente, o Coletivo Negro da Universidade, que é o Brahma Mani, que também constrói um movimento muito de resistência também, de um espaço de formação muito, muito combativo, assim. E eu queria entender você, como que você está sentindo, assim, estar ocupando em Mariana, assim, qual que é a sua visão, o que você está achando? Eu acho que... uma tensão no ar, né, assim, Mariana, assim, talvez pela tradição, né? O Tom Zé fala muito disso, né? Com quanto sofrimento se constrói uma tradição, né? Um espaço que historicamente foi dominado e que vai sempre ter essa tensão, assim. Mas sempre que surgem essas tensões, existe um movimento de resistência contrário, né? E isso tem sido muito massa. Assim que eu cheguei em Mariana, eu pude ir no festival Movimento Rosário dos Pretos, que achei incrível, assim, né? O Sarau Invasor, Batalha das Gerais, a galera presente com muito forte, assim, uma pauta bem combativa. Achei lindo, achei incrível. Espero que aconteça mais. Mas eu percebi que aqui tem muito, apesar de ter muitos espaços, né? Eles são, às vezes, majoritariamente selecionados para um público-alvo, né? Eu não tenho percebido muito nesses espaços públicos a presença da juventude periférica, por exemplo, né? Eu vejo no entorno da cidade várias comunidades, ocupações, né? Vários lugares cuja população está presa lá, está retida lá, né? Ela não vem no centro. Ela vem, às vezes, para ser explorada como mão de obra e retorna, né? Ela não tem onde ficar. Né? Os bares, os lugares, eles têm uma demanda econômica que é inacessível, às vezes, e eu imagino que os próprios eventos, né? Eles não têm uma visão de integração. Fora disso, você tem todo um sistema repressivo, né? Uma estrutura... A estrutura interna das pessoas já é o primeiro movimento de segregação, né? Quando chega uma pessoa que está num lugar que ela não, supostamente não deveria estar, né? Ali já começa o primeiro corte, né? Os olhares, os comentários, né? As falas direcionadas. E o segundo processo, que é um processo mais forte, né? Um processo que a gente fala assim, meio que um processo de guerra mesmo, que é o combate das polícias, né? Eu vejo aqui a guarda, né? Que às vezes acaba sendo mais uma estrutura policial muito mais... protege muito mais interesse proprietário, né? Mais privatizado, né? Proteger a vida, a segurança das pessoas. Ele está para segurar o comércio, né? Para segurar o funcionamento. Já vi algumas abordagens aqui completamente seletivas. Então eu acho que, assim como o festival, outros movimentos eles devem, né, ser fomentados. Eu acho muito massa. É uma cidade muito artística, como você disse, né? Sim. É incrível, assim. E dá aquela vontade também. Eu acho que você teve uma análise bem da realidade mesmo, de Mariano, que você trouxe, bem legal mesmo. Você já ter presenciado, assim, não é tão legal presenciar, mas assim, de conseguir analisar mesmo, assim, essa constituição de como se considera, como se concretiza algumas coisas em Mariano, assim. E te dá uma motivação para tentar algumas coisas, assim, pensando até nessa perspectiva de educação popular que você já constrói em Belo Horizonte, como tá assim seu coração? Claro, sem pressão, né? Que a gente já começa com pressão. Eu te confesso que eu fiquei realmente interessado, assim. Porque você tem essa demanda, você tem essa produção local que é muito forte. E a gente fica muito, com muita vontade, né? De poder colar e poder fortalecer, né? Os grupos que precisam, assim. E do jeito que der, né? A ideia da... A gente volta, a associação era essa, né? Ser esse mecanismo que sempre que alguém precisasse, a gente pudesse estar ali de alguma forma estruturando, né? Seja levando equipamento, seja dando condições. Mas eu penso sim, viu? Devia ter que ter um centro de referência da juventude aqui, Mariano. Perto da Praça dos Ferroviários. Uhum. Né? Bem tímido, assim, né? Sim. Mas é um outro espaço. Fico interessado. A Praça dos Ferroviários está tendo movimentos muito... muito legais que acontecem na quinta-feira, que é a feira que acontece, acho que às 19 horas, que é com a população atingida de Bento, e que é um espaço bem de resistência mesmo, assim, e que a gente vê que essa galera continua mesmo ocupando o espaço e tentando seguir, né? A gente sabe que foi um crime social, sentimental, ambiental, e que traz vários impactos para essa população também, né? E de como esse centro de referência ele pode trazer várias contribuições, né? Assim, para essa população toda de Mariana, assim. E aí, começando a falar sobre essa questão agora, você é recém-formado em Direito, né? Pela PUC Minas BH. E aí, assim, você, pelo que a gente conversou no início, você está aqui em Mariana ocupando espaço de... na Caritas mesmo, trabalhando na Caritas de o suporte jurídico e social, né? Os atingidos da barragem do Fundão. E eu queria que você falasse pra gente como tá sendo pra você essa experiência, é recente, tem quanto tempo? Tem mais ou menos um mês, né, que começou a quarta etapa do cadastramento, que é o processo de levantamento mesmo, né, das perdas, dos danos sofridos pelas populações atingidas e tal. Tem sido muito intenso, né, o sentimento que eu tenho ao chegar aqui é de estar no campo de guerra. Um campo de guerra que não só se desenvolveu nas comunidades atingidas, mas que acontece aqui também, né. Eu fiquei muito chocado ao perceber como existe grande parte da população de Mariana, né, que já compra um discurso que já manipulado, né, pelas empresas, assim. De um lado, torna-se evidente que foi um crime econômico, né, um crime, além de todos esses danos, né, sentimental, dano moral, dano ambiental, assim, um dano do grande capital, assim, com interesse de ocupação de território, né, de tomada de território, um crime que não foi um desastre, né? Ele foi planejado, assim. Havia todo um indicativo de que aquilo podia acontecer. E aí tá sendo, assim, muito forte, sabe? A gente faz um contato direto com a população atingida, a gente faz entrevistas, né? Onde são levantados os danos. Os danos imateriais, né? Aqueles que não têm valor econômico, mas que têm um valor sentimental, né? Muito forte. Valor coletivo, comunitário, né? Esse dano nas relações comunitárias, de vizinhança, a forma de como lidava com a terra, como as pessoas lidavam, a gente fala cosmovisão, né? Visão de mundo, como eles interpretavam o mundo a partir daquele lugar, que isso tudo foi desconstruído, né? E é impressionante, assim, uma escala de guerra mesmo, assim, sabe? Pessoas que perderam a própria relação de tempo, sabe? Você perde o passado, né? Que você tem toda a comunidade destruída, você tem, por exemplo, o cemitério, né? Você tem os lugares onde eram construídas as relações. Então, você perde o passado. O presente, ele fica imerso nessa incerteza, né? Nesse momento de disputa, de crueldade enorme, né? Promovido pela Fundação Renova, né? Pela Samarco, a Vale, através de um discurso que é humanitário e tal, mas que a gente, na verdade, às vezes causa mais dor, né? E perderam também a percepção de futuro, né? Porque se destruiu completamente essas pessoas por dentro, essas relações. Como que vai ser esse futuro? Você constrói um reassentamento, coloca elas lá e começa tudo a um restart, né? A vida não é um jogo, né? E aí isso é muito, muito forte, porque as próprias relações entre as pessoas, entre os atingidos, têm se desgastado com esse processo, né? Então, é isso, uma quebra do tempo. Tá sendo muito intenso. Sim. E como que se dá o seu trabalho lá, enquanto nesse suporte jurídico-social dentro da Caritas? A gente... Esse processo, ele era formado inicialmente pelas próprias empresas, né? E aí a gente... Os atingidos, eles conseguiram, através de resistência, que o cadastramento fosse feito pela assessoria técnica, o qual foi escolhido da Caritas. E aí, nessa quarta etapa, são quatro etapas, né? A primeira e a segunda, que era para levantar os danos materiais. A terceira, que é fazer a vistoria, né? O mapeamento da área que foi atingida. E a quarta etapa, que é essa, levantamento dos danos materiais. Então, a gente entra, a gente vai até a casa das pessoas, né? Onde elas estão alocadas aqui na cidade. E a gente revive com eles, assim, como que era essa questão, essa relação com a comunidade, né? Tenta levantar esses danos, né? Os danos psicológicos são imensos, né? Expressão linguística, cultural, né? Todos esses danos. Relembrar um pouco o que foi o dia 5, né? Como que foi esse momento. Então é um momento muito forte. Assim, muito forte essa intervenção, né? É muito intenso, assim. Tá ocupando esse espaço, assim, de reviver um momento que é difícil reviver, né? Tocar, assim, né? Em todo esse contexto. E você, quando você entrou no direito, você pensou que você estaria mais dentro dessa perspectiva do social, assim? Ou não? Foi se dando? Porque você tá mais nessa perspectiva social mesmo, né? No direito. Não num direito que às vezes acaba se colocando não tão dos espaços, né? Assim, tipo, não ocupando a presença mais nessa comunidade mesmo, que é atingida, assim, que tá sobre um outro aspecto. Você tá mais nessa parte de presenciar, de intervir mais presente. Você tá ocupando espaço, você tá ali junto. Você pensou mesmo, tá? Sua perspectiva de direito quando você começou ou não? As coisas foram mudando. É, no começo eu queria entrar, assim, no direito, eu já gostava e tal, mas aí com o amadurecimento mesmo, né, e depois com o caminhar do curso eu fui percebendo que o direito era um mecanismo de poder, né, um mecanismo que sustenta esse estado moderno que a gente tem. Aí a partir disso, pô, se é um mecanismo de poder, ele sempre esteve na mão de uma classe política dominante, então é o momento de tomar, né, então eu penso o direito a partir dessa perspectiva. A tomada desse direito para exercício de poder. Então, é utilizar o direito para intervir de forma efetiva, né? Nas relações, assim, nas coisas que acontecem. Eu tenho tentado estar junto com... Tem gente muito boa que já faz isso, saca? E eu tô tentando colar, espero ainda me aprofundar ainda mais agora na prática, né? Efetivo como advogado e tal. Mergulhar nesse universo do confronto mesmo a partir do direito. O direito como um movimento de luta. E aí que era a minha pergunta, assim, também, que eu ia fazer depois. Enquanto advogado, né? Essa palavra às vezes até pode soar forte, assim, pra você falar isso. Mas é bom que você já citou antes, então não vou me sentir tão... transmitindo uma palavra tão forte, né? Porque quando a gente segue uma profissão e acaba falando ela, a gente até fica meio que assim, nossa, tipo, que responsabilidade, né? Mas, assim, como que é pra você ser advogado e tá ocupando esse espaço de resistência e educação popular, assim? Como que você enxerga e quais as contribuições que você acha que você pode agregar juntamente com a sua prática profissional, assim? Eu penso muito em popularizar né, esse ensino jurídico, assim. Acaba que no dia a dia a gente é transpassado por relações jurídicas que às vezes a gente não entende muito bem como funciona e é realmente pra gente não entender, né? Sim. A coisa foi construída de uma forma que você não entende, né? Tipo, os termos técnicos, né? A forma... E aí vem todo de um processo de dominação, né? Quando o direito é construído em cima da base do direito romano, né? Ele já pega uma máquina ali de domínio, aí incorpora o latim, que era uma língua que pouca gente sabia falar. Então, no começo... As peças jurídicas eram todas em latim, então a pessoa sequer sabia o que estava acontecendo. É desconhecer mesmo o que está acontecendo, né? E até hoje, né? Até hoje os termos, né? Rebuscados, né? A estrutura, você vê as estruturas dos tribunais normalmente, né? Elas parecem, tem bem um aspecto, às vezes, bem religioso a estrutura, né? São grandes portas, né? Torres altas, os magistrados com roupas escuras, né? Toga como se fosse latinas e tal. E a ideia é essa, popularizar mais, sabe, o direito, assim, popularizar esse acesso jurídico, entender. E aí eu penso já começar a fazer algumas oficinas com as populações locais, assim, pra eles entenderem um pouco o que acontece. Por exemplo, a gente tem o que é hoje o tratamento dado juridicamente às drogas, né? E todos esses embates, como que se dá a relação, por exemplo, das relações domésticas. Às vezes as pessoas têm essas pendências e querem entender mais as ferramentas de proteção que elas podem ter, não conseguem entender. A minha ideia é essa, mas bem na base da educação popular, sabe? Tipo, tentar horizontalizar ao máximo o discurso, porque sempre que eu tô falando, eu tô aprendendo junto, né? Então essa construção é sempre conjunta, as demandas são apresentadas, às vezes eu não sei, né? Tipo, aí eu vou buscar entender mais e acabo tendo verdadeiras... Eu tento ensinar e, na verdade, eu sou ensinado completamente, assim, professor. Essa que é a proposta mesmo da educação popular, né? Esse ensino coletivo, esse processo de aprendizado de forma coletiva, assim. É legal você tocar nessa ideia das formas jurídicas, né? Como que elas se colocam dentro dessa sociabilidade capitalista de acentuar um direito que é colocado de uma forma que não atenda mesmo essas necessidades, né? Essas concepções de liberdade e igualdade que são colocadas dentro dessa sociabilidade e que colocam o sujeito dentro desse mesmo critério enquanto se resolução dessas demandas mesmo, né? Como não, às vezes não se traz a realidade social, né? Dentro dessa requisição do direito. E aí, enquanto, pelo que você está trazendo para a gente, na sua perspectiva de estar como advogado ainda da educação popular, é trazer essa perspectiva também, né? de trazer essa realidade, de trazer essa totalidade. E aí entra também a totalidade que eu queria que você falasse um pouco pra gente, que eu acho que você já deu uma introdução, mas é da classe, do gênero, da raça, etnia, da sexualidade, né? Como que é importante, né, a educação popular reconhecer toda essa totalidade, porque não faz sentido enxergar sobre só um viés, né? Quando enxerga só sobre um ponto, não consegue se ter essa construção coletiva mesmo, de fato, né? E como que o direito às vezes entra ali, que não faz essa totalidade mesmo de se reconhecer, assim. E pelo que você falou, você também levanta a pauta racial, né? Assim, nesses espaços, até nas suas referências que você coloca aqui hoje na nossa conversa, assim. E como tá sendo pra você, assim, como que é a sua visão, assim, dessa totalidade, assim, na formação e na prática da educação popular? Uhum. Pois é, não tem como, né, você querer hierarquizar né, de uma forma vertical com uma demanda sobre a outra. Você tem, em verdade, multifacetárias, né, visões, assim, de mundo, né? A gente tem uma composição muito pluridiversa, são várias questões, assim, que... E os próprios movimentos de resistência, né? Acho que é uma autocrítica, assim, né? Que a gente tem que fazer o tempo inteiro, que os próprios movimentos, eles acabam totalizando, assim, o discurso, né? Mas eu acho que a educação popular, ela tá fundamentalmente ligada a esse estudo, principalmente pensando no outro, né? Essa entidade que a gente, que às vezes ela é o ponto de confronto, assim. O outro é todo aquele que é diverso, que não é o mesmo que o meu e que acaba se tornando um perigo, né? E aí a gente vê como que as relações, elas são perspassadas por essa questão do medo, essa disputa, né? As relações raciais, né? O negro, né? Historicamente era a raça inferiorizada, né? A mulher, quando ela começa a pautar, né? A sua autonomia, né? A sua força, que sempre teve ali, ela começa a ser um perigo para essa estrutura patriarcal, né? Os movimentos que vêm desconstituindo, né, essa visão de mundo binária, né? E acabam sendo, dentro do discurso, um perigo, né? Um perigo à família, sim, um perigo à moral, né? Ao costume, né? Então, esse outro, ele é sempre levantado como um sujeito de perigo. E a nossa ideia... Né, pelo menos a mim, eu acho que a sua também, né, pelo que a gente já conversou, assim, é reconhecer esse outro como parte integrante, né, como ele não vai ser um igual, né, ele vai ser um diverso e que tem todo o direito de ser diverso, e é foda ele ser diverso, porque é isso que é incrível, assim. E essa perspectiva da inclusão social, né, inclusão, né, trazer toda essa totalidade. A gente tem grandes referências também de cursinhos lá, que é o Transveste também, que a Duda Salabert teve com a gente na semana passada, que foi bem construtivo, assim, ela trazer essas experiências aqui pra gente no IXA, e que é muito é todo esse contexto, né? Ela trabalha com educação, sendo um cursinho pra atender mulheres trans, né? E ela traz muito isso, né? De como as necessidades vão se alterando, assim, né? Dentro dessa educação, né? Que ela começou... E aí ela começou num horário que não podia, não conseguia atender os alunos, ela teve que mudar para conseguir que os alunos estivessem. Teve um caso que ela teve que parar e levar todas pro hospital. É toda essa afetividade que vai sendo construída, né? Que aí é esse ponto, né, que a gente começa a discutir, que a educação popular constrói seres humanos, né? Ela não constrói pessoas que vão pro mercado, assim. Ela contribui para essa formação de pessoas, né? De seres, assim, que conseguem transcender esse projeto societário que a gente vive atual e que a gente vai pensar esse processo de emancipação, né? E se pensar um novo projeto societário, assim. É muito emocionante mesmo falar de educação popular, assim, porque é a esperança, né? A gente se busca uma esperança, né? A gente consegue olhar a esperança com a educação popular. E a gente vai nessas experiências que a gente vai trocando, né? Nas totalidades que a gente trabalha também. Você numa perspectiva da educação, mas num bairro, num centro, né, que é Belo Horizonte, uma região central, que ocupa um bairro, né, considerado periférico, e outra perspectiva de educação popular também, que está pautada dentro dessas concepções, mas em outra perspectiva, de outro espaço de território, né, de outra ocupação de território. Como que dá para se construir experiências, né, diferentes da mesma forma, assim, porque é se pensar não molde engessado, né, é se pensar essa construção junta, esse processo que vai se modificando também, né? Assim, eu acho que para finalizar, você falou uma música da banda Berimbau, que eu não conhecia, que eu achei muito massa. Você falou um pouquinho também, eu acho que você já tinha colocado também um filme, né? Que você viu. Eu queria que você falasse pra gente, assim, indicasse ele, né? Pois é. Tem um filme que eu vi recentemente que foi o Abraça a Serpente, feito por um antropólogo, eu esqueci o nome, que eu achei muito forte, assim, que trata um pouco dessa questão, né, de domínio e da, né, dessa colonização e tal. Mas tem um filme que eu indico sem ter visto, né, acabou de sair no cinema, se chama Baronesa. Olha, eu não conheço. Que vem contar uma história de mulheres periféricas, assim. E eu tô afim de ver, então, tipo, vou indicar um filme que eu ainda não vi. Legal. Pra todo mundo ver, né? Pra todo mundo fazer esse processo de educação popular. Todo mundo tá vivendo esse processo junto, assim. E eu queria agradecer, assim, de você estar aqui com a gente, da gente poder conversar sobre educação popular, compartilhar experiências, que essa é a proposta do Incluindo Histórias mesmo, um espaço pra compartilhar experiências, pra gente viver essa afetividade também que a gente acredita na educação popular, esse processo que é a educação popular que a gente está construindo aqui também. E queria te agradecer por estar com a gente nesse espaço e que venham outras ações também para fora e dentro da universidade que a gente ocupe, né? Agora que a gente está junto, trocando experiência também, fora desse espaço também, dentro do território de Mariana. E eu queria deixar esse espaço também para você deixar agradecimentos, para você desejar abraços e beijos para quem você quiser. E é isso, meu agradecimento que eu faço em todas as pessoas que já passaram por aqui também, pessoas que constroem esse projeto juntamente comigo e juntamente com a Plural também, que está com a gente dando assessoria necessária para poder que esse projeto seja desenvolvido. E eu queria deixar esse espaço assim para você. Eu queria agradecer, né? Primeiro convite, generoso, assim. Achei incrível a experiência. Muito obrigado. Parabenizar, né? Antes de tudo, assim, o projeto Incluindo Histórias. Achei muito incrível, né? A concepção, a ideia do projeto, muito massa. Galera da rádio também conheci aqui. Achei muito, muito massa. Espero que continue, né? Esse projeto que é muito importante. Dar voz, eu acho que é muito importante, né? Esse processo de dar voz. Essa questão da rádio, ela tem esse aspecto, assim, que eu acho muito massa. E é isso aí, espero poder estar construindo aí, conjuntamente, no que for demandado aqui dentro, fora, né, por onde a gente estiver. Que nossos corpos, onde eles estejam, eles sempre sejam elementos de resistência, né? Sim. Que a gente possa estar sempre lutando e tentando melhorar. E acho que a rádio é um pouco isso, né? Essa questão dessa esperança, assim, tipo, um projeto incrível que consegue atender a finalidade. Eu saio daqui feliz de saber que tem um projeto dessa magnitude, muito massa. Obrigado, gente. Obrigado, Werber, por estar aqui com a gente. Um beijo para todo o Núcleo de Educação Inclusiva, toda a equipe que está com a gente sempre. Um beijo a todos os ouvintes que estão com a gente também de 15 em 15 dias. Nos voltamos daqui 15 dias para mais uma ação, para mais uma experiência. Até mais. Muito obrigado a todos. Thank you. Thank you.